o meu que é a linha, ao capitão motorizado em direto, sistema 7, reporte em alta. Comercial Alfa Tão, autorizado de 407-0808 graus, 1-0-9. Comercial Alfa Tango, decolado 105, chama o controle 120-8. 120-80, controle, graças. Curva à direita, pode levar a 0, onda 5506,